Visão menor, ó. Vida do crime te deixa iludido, visão menor, ó. Muita falsidade e poucos amigos, cana ali, ó. Te pegam sem dó, uma bala no peito e só. Fica teu corpo no chão estendido. Pega a VZ que o pai tem pra te dar. Se tu não parar, eles vão te parar. Tu tem andado muito acelerado, teu anjo da guarda não vai te alcançar. Cobras, hienas, leões e jaguar, pela manhã eles vão te jantar. Tem dia que a noite a cabeça tá um inferno, um lugar que tu nunca vai querer morar. Olha os viciados na linha do trem, não deixa essas drogas fazer tua mente. Se tu não consegue ganhar de tu mesmo, como é que tu vai empatar com alguém? No baile gasta tudo que tu tem, com uísque, com pó e garotas de luxo. Tu tá correndo só contra tu mesmo, e mesmo assim tá chegando em segundo. Fica ligado que o diabo é sujo, nosso inimigo é sempre astuto. O sistema fajuto vai fazer de tudo, no intuito da gente não focar no estudo. É que pro estado a gente é só um número, zero à direita ou um zero à esquerda. Final do filme é só tua mãe chorando em cima de um paletó de madeira. Visão menor, ó, oh. Vida do crime te deixa iludido, visão menor, ó, oh. Muita falsidade e poucos amigos, os cana ali, ó, oh. Te pegam sem dó, uma bala no peito e só. Fica teu corpo no chão estendido. Eu sei que você consegue ver, mas não sei se consegue enxergar pra onde eles estão te levando e até onde você pode chegar. Tudo depende do ponto de vista e de onde tu investe o teu tempo, pois dinheiro leva tempo, ninguém gosta de ver a geladeira vazia, pegou a visão? Precisamos que eles olhem pra nós, que estejamos em quadro, não só no enquadro. Bem cedo, ele faz oração do Pai Nosso. Posta o status radinho na foto. Quer subir de cargo logo, ter mulher, dinheiro e moto. Uma venda sob os olhos, não enxerga o necessário. Não conhece o prêmio da guerra e nem o salário do pecado. Muitos que entra não sabe, não demora pra saber. Filho chora, a mãe não vê. Filho morre, deixa a mãe chorando ao ver. Que de muitos mata a fome. Muitos que entra não sabe que o poder é ilusão, mas esse sangue é de verdade. Ouro e prata é de Jesus, mas esse sangue é a tua parte. É melhor você avaliar se vale, a consequência chega cedo ou tarde. Um homem morto, dinheiro vivo na sua mochila, no seu enterro ninguém se via. Nenhum conselho já não servia, nenhum sermão, nenhum irmão. Agora é só lamento que cabia. Tu conhece a história de um montão, quer ser outro no montante e morrer sem ver o dinheiro antes. Só Deus sabe como tu é importante, faria diferença aqui. Só que no crime tu não vai longe. Não quero que tu vire saudade, estampa de camisa, escuta quem te avisa. Uma hora já te localiza. Muitos conheço, dizem que são, mas quem tá de dentro não romantiza essa porra. Talvez mate alguém antes que morra, sangrando no beco. Talvez um morador te socorra, é dele a escolha. E se ele não acolhe, negue que Deus te acolha. Mas acredite, um dia tu pode furar essa bolha. Respeito na favela, dinheiro nessa porra. Uma mina 10 porque essa vida é uma gangorra. Nós virá lembrança de uma hora pra outra. Visão menor, ó, oh. Vida do crime te deixa iludido, visão menor, ó, oh. Muita falsidade e poucos amigos, os cana ali, ó. Te pegam sem dó, uma bala no peito e só. Fica teu corpo no chão estendido, visão menor, ó. Vida do crime te deixa iludido, visão menor, ó. Muita falsidade e poucos amigos, os cana ali, ó. Te pegam sem dó, uma bala no peito e só. Fica teu corpo no chão estendido.